repente você ouve um riff de guitarra e fica chapadão. Mas aí você não sabe se o som é hard rock, heavy metal, funk ou new wave. Aí dá chabu na cabeça, não é? Bem, se você não entendeu nada do que eu disse até agora, não fique aí na derrota. Essa é a linguagem do planeta. Nossa, eu não tô sentindo amor hoje, hein, criança? Planeta!